Papa, o Papa Romeu Bravo Victor Tallin na escuta na torre? Rádio é ideal de saída para a torre? Para Montes Claros. Ciente. Victor Charlie confirmando o nível do plano de voo. Ciente. Victor Charlie, pronto, cópia. Confirmando, Bravo Victor Tango, autorizado Salvador Montes Claros via rota do plano de voo, nível 200, realiza o perfil da saída Arbor direto. Arbor direto. Bravo Victor Tango. Decola da pista 17, curvão da direita. Após decolagem, chama controle em 120.8. Aguardando apenas o transponder. Cortejamento correto, aguardando apenas o transponder, táxi autorizado até a cabeceira no 7, a porta alinhada e pronto. 200 é o código, Bravo Victor Tango. Com 200, vai decolar com transponder indiscreto e vai pedir para o controle Salvador confirmar o real transponder da sua aeronave com o centro Recife, para não atrasar mais a sua decolagem. Ponto livre de decolagem, pistão no 7, vento uma centena 08 nós. Victor Tango, decolado aos 1-3, controle de saída em 120, décimo 8. Tango aberto, Bravo Tango. Corre ao trip 5556 na final. 5556, continue a aproximação. Reporte trem checado. O vento em Salvador, 120 graus, 10 nós. E o ajuste no 013. 1013 vai chamar baixado travado, 5556. Baixa e travou, trip 5556. Livre pouso no 0, uma centena 109. Livre pouso 5556. Solo aos 19, livre à direita via taxiway Fox, chame solo em 121, décima 1. 1-1. Tá 3520 na escuta da torre? Tá 3520 na escuta da torre? Três cinco dois zero na escuta da torre. Tá, 3520 na escuta da torre. 3520 na escuta da torre. Tá, 3520 na escuta da torre. Torre Salvador, tá, 3520. Tá, estabilizado na final, baixado travado. Livre pouso pistão 0, vento uma centena 8 nós. Confirme como recebe a pistola sinalizadora. Tá, tô recebendo luz vermelha intermitente. Negativo, luz verde contínua. Não tô recebendo não. Tá, que posição? Próxima à torre, não? Na parte lateral da torre pintada de laranja e branco. Seu visual com ela é bem fraquinho. Ciente, grato. Livre pouso no zero. Valeu, obrigado. Livre pouso. Cinco dois zero, seu solo aos 3-4, livre à direita, livre a solo em 1-2-1, décima 1. 1-2-1-1, confirme? Afirmativo, 1-2-1-1. 1-2-1-1, tá, 3-5-2-0.